Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes e associados da Lever, nossos queridos telespectadores do nosso canal do YouTube e todos aqueles que acorrem ao site da Lever, a loja esotérica virtual de a todos os dias da semana, durante o dia, durante a noite, nas madrugadas, está à disposição de vocês, ouvintes, este maravilhoso acervo da loja esotérica virtual que nós temos a satisfação de coordenar e vai completar no próximo dia 5 de julho 18 anos de presença na internet brasileira. Agradecemos muitíssimo o seu prestígio, querido amigo, querida amiga que está nos prestigiando. E estamos lá na Lever e também o nosso grupo do Facebook está à sua disposição para vocês trocarem ideias conosco, encontrarem novos amigos e diariamente receberem as mensagens dos mestres e muitas frases, instruções compatíveis aqui com o objetivo do nosso programa, ouvintes. E você que já é nosso associado sabe que a Lever retorna de uma forma muito intensa o seu investimento aqui na nossa iniciativa, ouvintes. Precisamos do seu patrocínio e agora estamos com esta maravilhosa novidade no nosso site da Lever, ouvintes. Ao se associar, além de ganhar o seu mapa numerológico que analisa o poder oculto do seu nome, estamos também enviando para os nossos novos associados e para vocês que vão renovar as suas semestralidades, o seu mapa astrológico totalmente interpretado. Vamos gerar aí um relatório, ouvintes, para você, que vai dar cerca de 30 páginas, mostrando aí tudo a respeito do seu signo solar, do seu ascendente, da sua lua, que mostra aí como foi a sua vida passada, os planetas nas casas astrológicas, as progressões secundárias e também, ouvintes, a sua revolução solar, todos os aspectos possíveis para o seu mapa natal. Nós vamos trazer para vocês que já são associados da Lever e vão renovar sua assinatura agora no mês de junho. E para você que está conhecendo agora o nosso trabalho e já está percebendo, ouvintes, a profundidade aqui que nós levamos para a nossa audiência, precisamos do seu apoio para manter as nossas transmissões no ar. O nosso canal aqui da Rádio Esotérica FM, que tem 5 canais de áudio, todo o site da Lever, essa estrutura que já está mantendo mais de 800 conferências no ar para a sua instrução, a sua cultura espiritualista, ouvintes. E vamos, ouvintes, dar continuidade aqui aos nossos estudos da anatomia oculta, este tema que faz parte aí das nossas recomendações para os associados que fazem parte da Lever, sempre descobrem lá aquela bibliografia que não é pequena, ouvintes, e lá tem um segmento que é exatamente sobre a anatomia oculta, a anatomia esotérica, ouvintes. E nós estamos usando como base para fazermos estudo com vocês alguns livros, entre eles aqui o Anatomia Esotérica do Dr. Douglas Baker. Você que ainda não leu esse livro e gosta desse assunto, querido amigo, amiga, não deixe de procurar aí na internet, no Scribd, ou então, se você gosta de estar com o livro na mão, procure aí na estante virtual e vocês devem encontrar esse livro sensacional, ouvintes, que juntamente com o simbolismo do corpo humano da Nick Sozinelli, os livros do Major Arthur E. Powell sobre os corpos são realmente o fundamento para um estudo mais profundo da anatomia oculta, ouvintes. E o nosso programa Lux Esotérica está com vocês, ouvintes. Já é o décimo programa Lux Esotérica que está tratando exatamente da anatomia oculta. Nosso programa Lux Esotérica 461 vai trazer mais uma parte, ouvintes, desse estudo realmente interessantíssimo. E hoje, ouvintes, vamos aí, como sugerido e abordado pelo Douglas Baker no seu livro, vamos falar sobre o simbolismo oculto dos olhos humanos. No nosso último programa, nós estivemos estudando com vocês a questão do cérebro, ouvintes, do seu simbolismo. E dentro dessa exposição do nosso último programa, nós falamos daquele símbolo egípcio do olho de Horus, ouvintes. E o quinto capítulo aqui do livro do Douglas Baker, ele nos diz a respeito do olho humano. Existem várias razões para se considerar o olho humano como o órgão mais esotérico dentre todos. Sua forma, estrutura e funções são manifestações de um significado profundo, interior, com implicações que agem em todos os níveis dos sete planos da consciência humana e envolvem conceitos do microcosmo, ou seja, reinos abaixo do homem, e macrocosmo, reinos acima do homem, e que tornam reveladores para os estudantes da ciência esotérica que buscam profundamente. É, ouvintes, realmente um tema muito interessante para aqueles que gostam de se aprofundar realmente na questão da anatomia oculta, pois realmente poucas coisas são tão significativas dentro do corpo humano do que os nossos olhos, ouvintes. É óbvio que, assim como nós estamos aqui no nosso programa exibindo olhos maravilhosos, obviamente, de modelos que têm olhos não só muito belos, expressivos, mas também realçados pela maquiagem, como as mulheres sempre gostam de fazê-lo. Mas qualquer olho humano, amigos, é realmente veículo de uma simbolização de um conteúdo muito forte, pois todos nós sabemos que é possível falar com os olhos, é possível se comunicar, expressar as emoções, transmitir sentimentos, transmitir realmente o verdadeiro estado do nosso ser interno, das nossas emoções e até dos nossos pensamentos através do olhar, do estado que os nossos olhos acabam revelando. Realmente há coisas que só são possíveis de se verificar a sua verdade através do olhar. Mas, como tudo no corpo humano, ouvintes, ele está sujeito à lei de correspondências, né? O olho humano é uma imagem muito clara do que acontece no nosso cérebro, as funções, a atividade cerebral transparece muito claramente. Os olhos praticamente são uma parte exposta do nosso encéfalo, quase. E então, além da beleza que o olhar pode transmitir, todas as condições do espírito, da alma humana, podem ser transmitidas pelo olhar. Então, nós sabemos se uma pessoa está alegre, se ela está contente, se ela está bem, quando nós vemos aquele famoso brilho, aquele viço no olhar de uma pessoa. Ao mesmo tempo, nós sabemos quando uma pessoa está se insinuando, quando ela está nos ignorando, também pelo olhar. E é realmente muito fácil perceber quando uma pessoa está cabisbaixa, está triste, quando o olhar perde aquele brilho, aquele viço, a pessoa fica cabisbaixa e não mais transparece a alma humana, que parece estar se ausentando ali daquele corpo. Pois a tristeza é um profundo estado de egoísmo que muitas vezes nós não reconhecemos. Então, sobre o lado esotérico do olho, também nos diz aqui o Douglas Baker: o desenvolvimento do olho ocorreu paralelamente à regressão da glândula pineal. O homem tornava-se cada vez mais interessado e enredado na matéria e, ao mesmo tempo, desenvolvia gradualmente um corpo físico mais denso ou rude, que lhe permitia interagir com o seu meio ambiente material. Nesse processo, seus olhos refletiram esse interesse e tornaram-se altamente organizados. Também se tornaram especializados e essencialmente funcionais. Por outro lado, a glândula pineal, que juntamente com a pituitária são os dois centros mais importantes do nosso cérebro, Por outro lado, a glândula pineal retraiu-se do contato com o mundo externo e deixou de se ocupar com ele. Tornou-se menos especializado e quase perdeu a função. A glândula pineal é agora um símbolo externo do órgão da visão interior e emergirá do seu pralaya, ou seja, do seu repouso, apenas na última parte da sexta civilização, que está há alguns milhares de anos à nossa frente, a grande civilização da intuição que virá. Contudo, ela continua funcionando como uma glândula endócrina e participa da manutenção dos ciclos e ritmos do corpo, que são reflexos em miniatura dos grandes ciclos através dos quais esta glândula evoluiu e que estão descritos em outra parte desta obra. Então, ouvintes, além de toda essa função espiritual, que é o nosso foco aqui no programa Lux Esotérica, o olho tem, obviamente, as suas funções materiais, que, obviamente, são altamente sofisticadas e nós não nos damos conta o quão evoluído é o nosso ser por possuir esse tipo de sentido, ouvintes, de captar a luz e perceber as dimensões, a profundidade, essa função que é realmente espiritual que os nossos órgãos possuem. Mas aqueles que estudam esoterismo sabem que no início nós não enxergávamos a matéria, enxergávamos os planos espirituais e depois passamos a enxergar o plano etérico e houve então a materialização do ser humano. Isso é que levou, ouvintes, à formação da nossa visão como ela é hoje, né? Não é por nenhum outro motivo. Então nós já estudamos o corpo chamado etérico, né, que é capaz de atuar como molde do nosso corpo físico. Então o terceiro olho captava a partir desta energia, ouvintes, para então formar pela sua regressão para dentro do cérebro, e aí surgiram então os dois olhos que nós possuímos modernamente, capaz de enxergar a matéria sólida, líquida e gasosa. E aí nós perdemos a percepção do etérico. Mas, como o Douglas Baker colocou, ouvintes, o olho é realmente o órgão mais esotérico do nosso corpo, pois através deles, ouvintes, nós somos capazes de manifestar na matéria uma das características mais profundas da nossa consciência, que é a da visualização. Apesar de nós captarmos com o nosso nervo óptico os impulsos internos, é na nossa mente, ouvintes, que se formam realmente as imagens. E todos nós sabemos que ao fechar os olhos, nós estamos exatamente no plano mental, onde é possível se ver sem os olhos. Com a nossa imaginação, com a nossa memória, nós podemos ver, ouvintes. E os olhos mantêm na sua estrutura um simbolismo muito claro, ouvintes, da trindade que se manifesta no ser humano. Pois ao observar um olho qualquer, ouvintes, nós vamos perceber o seguinte: a parte branca que envolve a íris, ela é chamada de esclerótica, né? A esclerótica, amigos, ela representa o plano físico, o plano material. E é por isso que quando nós estamos cansados, quando o nosso corpo físico está debilitado ou doente, há alterações na parte branca dos olhos, na esclerótica. Então é perceptível quando alguém está cansado, está doente, quão avermelhado fica a esclerótica. Enquanto que a correspondência com o olho, com os níveis mais profundos, ouvintes, é também muito clara, pois a íris, né, que é a parte colorida do olho, ela representa, ouvintes, os nossos estados psíquicos, o nosso estado emocional e o nosso estado mental. E nós, de certa forma, inconscientemente sabemos disso, e quando uma pessoa, né, mente, nós sabemos isso de experiência, que é difícil que a pessoa nos olhe diretamente nos nossos olhos, ouvintes, porque há um contato muito forte psíquico. Atrás de cada olho humano existe um chakra que emite uma energia muito forte. Então a parte colorida dos olhos, a íris, tem relação direta com as nossas emoções, o nosso pensamento. Então, olhar olho no olho, como se diz, ouvinte, só é possível quando você está seguro das suas emoções e seguro das emoções do outro indivíduo. E a parte, ouvintes, que abre e fecha o cristalino, que é como se fosse o mecanismo de uma câmera permitindo entrar mais ou menos luz, ela representa, ouvintes, o nosso foco espiritual, pois é por ali que a luz penetra, é na córnea que há todo um processo, né, óptico de tratamento da luz, que vai bater, né, no fundo do olho, onde está o nervo óptico, que então vai ser excitado e que vai fazer a transmissão dessa energia. E, ouvintes, não é por acaso que o olho tem esse simbolismo da iluminação, e que quando o indivíduo atinge estados alterados, né, superiores de consciência, a pessoa realmente descreve normalmente essa experiência como uma experiência óptica, como uma experiência visível, de estar submerso na luz, de estar realmente sendo tragado por ondas de luz, de estar praticamente cegado de tanta luz, porque, ouvintes, a correspondência é obviamente direta entre a experiência óptica e a experiência espiritual. Apesar do nosso corpo espiritual não precisar exatamente de ter um órgão específico, né? No plano espiritual nós enxergamos com todo o corpo. Todo o corpo espiritual é órgão da visão. Mas no físico nós temos esse órgão que tem essa estrutura, né, inicialmente trina, que nós acabamos de mostrar. Então essa triplicidade, ouvintes, está obviamente em completa harmonia com os princípios de correspondência. Então, assim como há o espírito, a alma e o corpo aqui embaixo na Terra, a personalidade, e há trindades, né, muito claras, como o Sol, a Lua cheia e a Terra, a vontade espiritual, o amor, sabedoria e a inteligência ativa, também o cristalino, a íris e a fóvea, que são partes, né, da captação da imagem, da luz nos nossos olhos, também está em correspondência direta com essa trindade. E assim, ouvintes, fica muito claro que nós devemos justamente perceber a profundidade daquela antiga filosofia egípcia, que tinha no olho de Horus o símbolo da sua sociedade mais secreta, que tinha esse simbolismo, porque o olho de Horus, ele remete ao formato interno do nosso cérebro, que nós estudamos mais detidamente no nosso último programa, que é composto ali do complexo reptiliano no centro, e bem ali na região do tálamo estão as glândulas pituitária e o corpo que coloca o ser humano em contato com o universo, que é a pineal. A única questão, ouvintes, principalmente com relação à pineal, como disse aqui o Douglas Baker, é que hoje a pineal é um corpo totalmente calcificado, né? Ele é a demonstração da regressão do nosso olho, do nosso terceiro olho, o olho espiritual, para dentro do cérebro. E então nós hoje estamos dotados apenas da visão

Esotérica FM. O universo conspirando a seu favor. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do nosso programa Lux Esotérica de hoje, que continua falando sobre anatomia oculta, esse tema, ouvintes, que realmente tem trazido muita consideração, muito interesse dos nossos amigos que nos acompanham, que têm se comunicado conosco, pedindo dicas aí de bibliografias, de informações a respeito desse tema que realmente é muito, muito interessante. E você que está nos acompanhando, saibam, ouvintes, que a Levir tem muito material exclusivo para os nossos associados na nossa seção de membros, que você também vai poder acessar após se associar no nosso site, mas a maior parte do nosso trabalho está publicado de uma maneira acessível gratuitamente para aqueles que acorrem à internet buscando informações fidedignas e buscando um esoterismo de qualidade, sempre com muita seriedade, ouvinte, sem propugnar qualquer tipo de enganação. Nós trazemos informação para a sua cultura, cabe ao nosso ouvinte avaliar, pesquisar, ler, fazer a sua pesquisa para que vocês, ouvintes, façam a sua própria avaliação sobre esses conhecimentos. Então, ouvintes, vamos continuar falando aqui da obra do Dr. Douglas Baker, A Anatomia Esotérica. Ele fala em vários capítulos sobre esse simbolismo dos olhos, ouvintes. Isso nos faz lembrar dessa grande amanuense dos mestres da sabedoria, que foi Helena Blavatsky, que não por acaso, ouvintes, tinha olhos belíssimos, olhos muito significativos, que demonstravam, ouvintes, faziam compreender a força da filosofia esotérica, da filosofia teosófica que ela trazia, que vem, obviamente, dos mestres que estavam por trás da sua grande missão de trazer esse simbolismo. E aqui no livro do Douglas Baker, ele fala sobre a fisionomia divina, colocando na região dos órgãos, dos pontos mais importantes de um rosto humano, os planetas que estariam relacionados com esses órgãos da face humana. Ele coloca aqui que Saturno se relacionaria com a boca. Já o Sol e a Lua estariam ligados às duas narinas. Já Vênus estaria ligado ao olho esquerdo e Mercúrio ao olho direito. E Urano, o planeta dos místicos, da transcendência, estaria ligado ao terceiro olho na nossa testa, que não está ativo. E essa denominação do Douglas Baker está muito de acordo com o que explanou Helena Blavatsky na sua obra máxima, que foi A Doutrina Secreta, publicada em português em 6 volumes, e que ali, ouvintes, há um gráfico bastante complexo, A Doutrina Secreta, que ela faz uma correlação entre os planos da natureza e a face humana. Então, esse gráfico de Blavatsky está em perfeita correspondência com o que diz aqui o Douglas Baker, principalmente nessa questão que nós estamos abordando hoje, a questão dos olhos, pois ele diz que o olho direito está ligado a Mercúrio, né? E Vênus estaria ligado ao olho esquerdo. E Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela coloca exatamente isso, que o olho direito humano tem relação direta com o plano búdico, o plano da intuição, enquanto que o olho esquerdo tem ligação com o lado racional, o manas, né? O pensamento. E é por isso, meus amigos, que em muitos filmes por aí, onde realmente há pessoas que conhecem esse assunto, eles colocam aquele vilão, aquele pirata com o olho direito, com um tapa-olho, com um tampão ali, alguma coisa cobrindo esse olho, justamente, ouvintes, para evidenciar dentro de uma comunicação oculta que aquela personagem não tem a conexão espiritual. Ou seja, ele é tão malévolo que ele já perdeu até o olho que está ligado com a intuição, com a espiritualidade. Enquanto que o olho que permanece, o olho esquerdo, ele é o olho relacionado com a mente, com o lado racional do ser humano. E com relação, ouvintes, ao progresso dentro da evolução humana, em relação à sua visão, o Douglas Baker, ele relembra uma passagem muito interessante, né? Eu pessoalmente reporto como quase que inacreditável do livro de um dos livros de Lobsang Rampa, onde ele fala justamente de um tema que dá título aqui ao sétimo capítulo do livro do Douglas Baker, onde ele fala de cirurgia e o terceiro olho, onde ele menciona que monges do Oriente fizeram uma cirurgia, mas, entre muitas aspas, né, vocês me compreendam, num jovem fazendo uma inserção justamente na região da fronte, da testa do indivíduo, de uma, por assim dizer, uma estaca de madeira que foi penetrada, né, cuidadosamente, segundo o Lobsang Rampa, até atingir uma das glândulas que são responsáveis justamente pela visão oculta, né? E o Douglas Baker, ele justamente comenta os prováveis locais até onde essa estaca deveria ter sido inserida no crânio daquele jovem, para que ele então despertasse a sua terceira visão, a sua visão espiritual. Alguns desses pontos eu acho que seriam praticamente impossíveis, como a glândula pineal, que estaria bem atrás do tálamo, né? Do hipotálamo, então seria muito difícil alcançar aquela região. Já a região da hipófise, né? Próximo ali do quiasma óptico, seria relativamente possível que uma cirurgia desse tipo fosse viável, Vinícius. Mas obviamente que isso é um método altamente não recomendável, ouvintes, tentar despertar o terceiro olho dessa forma. Primeiro, porque, ouvintes, esse tipo de visão etérica que se possuía já ficou para trás na nossa evolução. Então, aquele olho, né, que único que havia na testa dos primeiros lêmures há muitos e muitos milhões de anos atrás, isso, ouvintes, não voltará nunca mais. O que o ser humano desenvolverá será uma percepção, ouvintes, que estará relacionado com a abertura do chakra frontal. Esse sim, ouvintes, vai ser desenvolvido pelas próximas duas grandes civilizações que ainda viverão sobre esse planeta. A próxima grande civilização, que será a civilização da intuição, que, aliás, não ocupará nenhum dos continentes atuais, ainda tá, o tempo que ainda vai demorar, ouvintes, para que essa civilização se instale permanentemente é bem grande, porque um novo continente deverá se erguer na região do Oceano Pacífico. E não é por acaso que aquele grande oceano tem esse nome, porque assim como o Oceano Atlântico tem o nome da quarta grande civilização, o continente que surgirá no Pacífico deverá receber então uma denominação apropriada para o desenvolvimento espiritual que vai acontecer. E a formação desse olho puramente espiritual, ouvintes, depende da evolução da mente do ser humano e principalmente do seu desenvolvimento até o ponto em que o indivíduo possa paralisar a mente e não mais se preocupar com os pensamentos, fazer com que a mente assuma uma condição profunda que ela tem, que é exatamente a função de refletora do nosso eu interno. A mente pode ser um grande canal de comunicação com os nossos estados internos, desde que ela aprenda a se acalmar e não ficar perturbada com os pensamentos. Mas a maior parte da humanidade, ouvintes, está justamente saindo daquele nível atlante, daquele nível emocional, está mais focalizado na região do plexo solar e está justamente focalizando mais o seu ser. Aqueles que vão desenvolvendo através das encarnações a sua mente aprendem a focalizar sua consciência mais na cabeça, se tornando pessoas mais racionais, aonde predomina mais a vontade e menos o desejo, menos a emoção, menos o impulso. E só então, ouvintes, só aqueles indivíduos que vão desenvolvendo esse lado manásico, esse lado mental, é que estarão, ouvintes, apropriados para o desenvolvimento dessa visão, da terceira visão que vai surgir mais adiante. E futuramente, mas lá muito na frente, é que vai surgir a visão realmente cósmica que vai colocar o ser humano em contato com o universo, porque aí, ouvintes, vai haver a necessidade do desenvolvimento da visão do chakra coronário, né? Do alto da cabeça. E essa visão, ouvintes, que só realmente os iluminados, pois para que essa visão se abra é preciso ativar todos os chakras da cabeça. É por isso que os grandes santos, os seres iluminados, são representados com auréolas brilhantes sobre a cabeça, pois é exatamente isso que o clarividente vê, o brilho intenso sobre a cabeça. E já falamos isso em outros programas, ouvintes. Isso vai acontecer muito pelo uso mais intenso da energia da Kundalini, que está armazenado na base da coluna, quando o ser humano, e eu digo não o ser humano excepcional, ouvintes, mas o ser humano comum, passar a ser mais criativo, a ser uma pessoa que desenvolva mais as suas capacidades intelectuais, aflore mais o seu lado criativo, o seu lado racional. Aí sim, ouvintes, essa atividade cerebral mais intensa chama naturalmente para o cérebro a energia criativa de Kundalini, e é a partir desse processo, ouvintes, que vai se desenvolver a nova visão. E ainda, ouvintes, dentro desse simbolismo do olho humano, também nos informa Douglas Baker sobre a grande correspondência que existe nos estados de saúde, ouvintes, e a íris humana. É um dos temas realmente mais interessantes desse estudo do olho humano, como é possível que todos os estados de saúde humanos acabam se representando, ouvintes, na íris. Hoje existe praticamente uma ciência que interpreta exatamente isso, como dos pés à cabeça a saúde humana, o estado dos órgãos internos pode ser visível nas marcas, nos contornos da íris humana. Daí que surgiu verdadeiramente uma ciência desse estudo chamado de iridologia, que aqueles que se interessarem podem buscar mais informações a esse respeito. E nos fala também Douglas Baker sobre os nervos que fazem a movimentação dos nossos olhos, ouvintes. Então, há quatro músculos que são chamados músculos retos, que são responsáveis pela movimentação dos nossos olhos. E praticamente uma boa parte das doenças da visão são relativas, ouvintes, ao pouco uso que nós andamos fazendo desses quatro nervos óticos. Nós estamos usando pouco, ouvintes, os nossos olhos no sentido do movimento ocular. Quando nós, por exemplo, sentamos na frente de um computador, há pouca focalização e desfocalização, pois o monitor está sempre na mesma distância. Então, essa falta de atividade do músculo vai fazendo com que haja a perda da sintonia fina, do movimento fino desses músculos, o que vai levar a uma distorção na visão, a problemas de miopia, principalmente, em que o indivíduo não vai conseguir focalizar direito a imagem. Então, aí, ouvintes, justamente o Dr. Douglas Baker, ele sugere e que nós façamos, ouvintes, periodicamente praticamente uma ginástica com os nossos olhos. Isso vocês podem fazer a qualquer instante do dia, e principalmente naqueles momentos em que vocês sentirem que não está sendo possível focalizar direito as imagens, vocês não estão enxergando direito, ouvintes. Só para vocês terem uma ideia como essa ginástica funciona, ele sugere que nós movimentemos os nossos olhos para cima, olhando para o alto, com os olhos abertos, segurando nessa posição por cerca de 1 ou 2 segundos, depois voltando os olhos, né, para a direita, segurando por mais 1 ou 2 segundos, depois volvendo os olhos para baixo, segurando ali mais 1 ou 2 segundos, e finalmente olhando, forçando bem os olhos para a esquerda, segurando mais 1 ou 2 segundos. Eu pessoalmente gosto de fazer aquele famoso exercício de girar os olhos para um lado e para o outro, De preferência, se tiver alguém perto, você faça isso com os olhos fechados, girando umas 3 ou 4 vezes os olhos para um lado, depois para o outro, porque muita gente identifica se você está com os olhos girando, é que você está com algum problema sério ali na sua cabeça. Mas esse exercício, ouvintes, é realmente muito recomendável. Eu também recomendo para vocês, amigos, esse exercício, que maximiza a nossa capacidade, ouvintes, que deve ser não só de ver aquilo que é material, mas à nossa frente está, amigos, o grande objetivo de enxergar com o olho de Horus, enxergar com a terceira visão. Todos nós que estamos buscando a espiritualidade, buscamos também uma vida mais intuitiva. E a intuição, ouvintes, também é um tipo de visão, pois intuire, ter intuição, essa palavra quer dizer visão interior, ou como os americanos dizem, insight, né? Visão interna. E assim, amigos, a evolução espiritual é a obtenção de cada vez mais de visões interiores. Nós precisamos, ouvintes, desenvolver essa sensibilidade e passarmos a crer mais naquilo que os olhos da nossa mente veem. Muitas pessoas ficam chocadas com a criatividade interna, ouvintes, do nosso ser, principalmente no estado de sono, né? Todas aquelas imagens que nós vemos, ouvintes, e que muitas vezes nós acordamos assustados com a grande intensidade, a vivacidade dos nossos sonhos, é uma atividade interna, uma atividade oculta do nosso cérebro e em conjunto com a nossa alma, pois a nossa alma envia impulsos, tenta transmitir uma mensagem e o nosso cérebro traduz na forma de imagens. As imagens que estão à disposição do nosso ser, essa mensagem que vem de dentro. Nós precisamos, ouvintes, compreender que é através do símbolo dessas imagens internas que o nosso eu espiritual, o nosso eu maior, nossa alma, nosso espírito se comunicam conosco aqui na Terra, principalmente durante o sono, durante o sonho, pois são raras as pessoas que atingem, ouvintes, eu posso atestar para vocês, os estados alterados de consciência na meditação, onde é possível se atingir o estado onírico, né? O estado de sonho praticamente consciente, ou o que os especialistas chamam de lucid dreaming, ou seja, o sonhar consciente, ouvintes, é abrir as portas da percepção para aquilo que quer dizer o nosso ser interno. O psicólogo preferia dizer o que quer dizer o nosso inconsciente, mas tanto faz, ouvintes, a terminologia que nós usemos, pois o que interessa, ouvintes, é que essa comunicação realmente aconteça. E conforme nós vamos evoluindo, então, ouvintes, ao invés de confiar apenas nos olhos físicos, né? Ou como diria São Tomé, né? Que ter que ver para crer, ouvintes, nós vamos passar para um outro nível, aonde a nossa vida subjetiva vai começar a ser visível para nós, principalmente na forma de símbolos, ouvintes. Os símbolos que vão ser transmitidos, que é uma linguagem que tem muita informação que é comum a todas as pessoas, mas há também uma linguagem pessoal que cada um acaba desenvolvendo. Então, como diria o mestre Kutumi, a imaginação, amigos ouvintes, é o começo da clarividência. Se um dia vocês quiserem atingir o estado de clarividência, vocês terão, ouvintes, que desenvolver um novo olhar, desenvolver uma nova percepção que não vem só de fora, ouvintes, que vem de dentro. É preciso aprender a ouvir a voz do silêncio, aprender a aquietar a mente para receber as intuições mais profundas, assim como Madame Helena Petrovna Blavatsky dizia que os seus mestres a treinaram para transmitir a ela imagens do que aconteceu no passado, imagens de acontecimentos, imagens de livros, de conhecimentos que ela via passar na sua mente, e depois ela se sentava e escrevia, segundo ela, com muita dificuldade, porque obviamente, ouvintes, a imagem é superior a qualquer palavra, né? Como diz aquela sabedoria popular, uma imagem vale mais do que mil palavras. E hoje em dia, ouvintes, nós estamos num mundo que está numa verdadeira inundação de imagens, né? É a televisão, é o cinema, é a internet, são as publicações as mais diversas. Hoje as pessoas têm uma cultura visual que nunca existiu na história da humanidade. E nós, ouvintes, precisamos estar muito esclarecidos a esse respeito, ouvintes, que é isso que vai levar o ser humano a reflexões mais profundas. Então, o nosso olhar precisa ser mais espiritual para as coisas, ouvintes. Precisamos deixar que uma nova visão aconteça, a visão interior, a visão intuitiva. Então fica aí, ouvintes, mais uma contribuição para a cultura espiritual daqueles que nos acompanham, essa temática dos olhos humanos, que vocês podem estudar mais aí no livro do Douglas Baker e outros autores. E pelo adiantado da hora, ouvintes, nós vamos encerrando por aqui, mas vamos fazer aquela última vibração, ouvintes, que caracteriza o nosso programa, finalizando com chave de ouro mais um dia de estudos aqui no programa Lux Esotérico. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e entrar na dimensão do nosso ser interno, visualizando, ouvintes, usando esse poder incrível que nós temos de visualizar as realidades internas. Visualizemos no centro do nosso coração a chispa divina, una a divindade brilhando no lótus do nosso coração que pulsa. Vamos sentir essa expansão dessa luz, vamos expandir essa luz por todo o nosso corpo, por todo o nosso ser, iluminando e harmonizando toda a nossa consciência, o nosso corpo. Vamos propagar essa luz diante de nós, iluminando o caminho de evolução que nós desejamos seguir. E vamos, amigos, tentar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que a luz esotérica, a luz oculta, brilhe cada vez mais nos corações e na consciência de todos nós. Este é o objetivo desse programa, fazer relembrar, ouvintes, dessas nossas possibilidades maiores através desses conhecimentos que nós trazemos nesse nosso programa. Que termina aqui em mais uma edição. E finalizamos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso. Pesquisem mais a respeito desses conhecimentos, ouvintes, e sempre ouvindo aqui a musicalidade da Rádio Esotérica FM e a música da nova era que vai ficar agora com vocês. Nos despedimos aqui com um caloroso, um forte, um fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, enviado a toda a audiência desse programa. Desejando, ouvintes, transmitir o convite de estarmos juntos com vocês nas próximas ocasiões desse programa. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite para todos.